Na tarde da última sexta-feira, por volta de 14 horas, policiais militares do grupo Rocan, Honda com o apoio de motocicletas do 14º BPM, receberam uma denúncia anônima de que em um terreno na rua Assis Chateaubriand, no bairro Jardim Ana Cristina, havia vários suspeitos comercializando drogas aos usuários. Diante da informação, foi realizada a abordagem policial, sendo que nas imediações, os PMs presenciaram um adolescente dispensando um tablete de maconha que foi apreendido e encaminhado à delegacia especial para a lavratura do ato infracional. Uma hora mais tarde, os mesmos policiais do grupo Rocan, em patrulhamento pela rua Gonçalves Dias, no bairro Jardim Jupira, localizaram na conhecida Favela do Bolo mais uma situação de flagrante. A informação era de que um barraco estaria sendo usado por traficantes. Os policiais localizaram o barraco mencionado na denúncia, sendo que em seu interior 80 pedras de crack, que totalizou 62 gramas, além de 3 quilos de maconha em 4 tabletes. Ninguém foi preso nesta ação e todo o material apreendido foi encaminhado para a 6ª SDP. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.